preciso chorar desse jeito. Menina bonita, anjo encantador, aquele tapinha que dei no seu rosto não foi por maldade, foi prova de amor. A nossa briguinha foi de brincadeira, eu não quero ver você chorando assim. Enxugue o pranto, sorria um pouquinho, chegue meu benzinho pra perto de mim. Não seja assim tolinha, só gosto de você. Encoste no meu ombro, porque vou lhe dizer. Amor igual o nosso, sei que ninguém destrói. Não fique assim bravinha, eu sei que tapinha de amor não dói. Eu sei que tapinha de amor não dói.